Nesse segundo bloco, a Drix volta falando um pouquinho das séries, das estreias, de novos episódios. Vamos ouvir a Drix novamente. Depois a gente volta para o terceiro bloco com as novelas. Oi, gente, parece que as séries voltaram com força nessa temporada, né? Eu assisto de tudo até achar chato e largar. Mas deixa eu começar com uma que eu adoro, mas está bem devagar. Eu acho que dava para dar uma incrementada, que é Hawaii Five-O, né? Alguém pode mandar também o Garcia para Ilha de Lost de novo? Personagem chato, mas chato. E a zoação em cima do menino loiro, que eu nunca sei o nome dele, também já deu, né? Eu acho que dava para dar uma sacudida ou ter algum outro tipo de história em cima disso. Tá muito corrida de polícia atrás de ladrão, sabe? Por enquanto. Acho que podem dar uma sacudida porque Five-O é bem bacana. Teen Wolf, quem ainda não viu, tá valendo. Uma trama muito bem amarrada, um roteiro legal e, além do que, o Scott McCall, que é o Wolf da história, né? O Teen, que não é mais tão Teen assim. É fofo de doer, né, meninas? Vamos combinar. Mas uma novidade chata, na próxima temporada, Derek vai sair. Ah, pois. Não será mais fixo, porque quer tentar rodar filmes. Mas vira e mexe, pode ser que ele volte. Uma pena. Até porque Derek é um personagem que nasceu pronto para mudar de lado, de sentimentos, de objetivos, de uma hora para outra. O que sempre foi uma carta na manga para o roteirista. Mas, para quem não acompanhou do começo, vale a pena dar uma olhada onde encontra e começar agora na temporada, ok? Nova. The Slap, da NBC, vai estrear, mas parece que já vai ser cortada, tá? Uma série que reúne problemas de uma família grega que, após um tapa, exatamente isso, gente, um tapa no moleque, vem com problemas de audiência. O que é estranho, tá? Eu comecei a ver, me apeguei, é muito boa. Depois de um destempero de um primo nada fácil de lidar, né? Segredos de família vem à tona, capítulo por capítulo. Mas acho que a NBC não vai continuar com ela. Uma pena de verdade uma série dessa não ser renovada. É muito bacana. Por enquanto tem 8 capítulos só gravados, tá? Revenge volta, continua. Eu já nem mais sei, tô perdida já com o novelão, com certas rodadas de roteiro para permanecer com esse ar novelão, né? Não voltou dando aquele up, até porque acho que já estão torcendo toalha seca. Bora combinar? Acho que já deu. Apesar de adorar Emily e Victoria, Victoria baixou bastante, baixou muito na coisa da vilã, né? Eu acho que ela devia ter mais cenas assim, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. E logo agora Jack se declara, e é óbvio, lulante, que Emily não pode por causa de sua grande mala de problemas, né? Ela não quer meter ele nesse rolo. Vamos ver como é que vai andar, tá? Once Upon a Time, todo mundo sabe, quando eu comento as séries aqui, é meu dengo, né? É, segundo dados da Sony, com um público de 18 a 49 anos, gente, olha isso. Continua inatingível pelos cortes, não tem como cortar, não tem. Agora vem com Úrsula, da Pequena Sereia, Cruella De Vil e Malévola. É, agora a espetacular Regina passa a ser uma heroína mais ou menos. E Emma pode mostrar seu lado obscuro, que ninguém imaginou que ela tinha. Já que seus pais mataram, isso a gente vai entender. Eu não estou dando spoiler nenhum. É o que eu estou tirando da minha cabeça. Mataram ou deram jeito, ajudaram na morte da filha de Malévola no passado. E pode ser que a própria tenha jogado alguma maldição aí na Emma. Vamos descobrir. Excelente, como sempre. É linda a série. É incrível. Meu clap clap para o Once Upon a Time em todos os momentos. The Following que eu também adoro. Voltou, né? Se o John Carroll não entrar logo, acho que o novo maluco do pedaço não segura. A série começou bem, mas falta o charme do vilão. Existe sim alguma ligação entre o gêmeo que fica. Vocês lembram que dois gêmeos, um morreu e o outro ficou, o mais desequilibrado, assim, eu falo mais, eu não sei se eu faço, ou não sei se eu não faço, ficou. Entre ele e o Carol, mas a gente não sabe ainda qual é, né? Mas Ryan precisa descobrir logo e colocar, na verdade, recolocar o charmoso vilão na roda que já está no caminho da como fala, gente, da cadeira elétrica lá. Tá, então acho que a salvação dele vai ser agora. Acho que eles vão unir forças. Não sei, também não é spoiler, estou chutando. Até porque é a hora da verdade em algumas pontas soltas, né? Que os próprios agentes do FBI deixaram na temporada anterior, se vocês refrescarem a cuca. De qualquer forma, mais que indico, porque ela sempre vem com surpresas rápidas e mais que envolventes. 12 Monkeys, a sci-fi anunciou a renovação para a segunda temporada. A série é baseada no filme de 95, não sei se vocês lembram, estrelado por Bruce Willis e Brad Pitt. Eu, particularmente, não gostei do filme, mas eu estou gostando da série. A história gira em torno de um criminoso condenado que aceita viajar no tempo para descobrir a verdade sobre um vírus mortal e salvar o mundo, na verdade, né? Lembram do inquieto hacker de Nikita? Pois é, ele é que é o personagem principal que viaja no tempo e tenta resolver essa confusão toda. Indico para quem curte a ideia, tá muito legal, tá muito amarradinho. E um último pedido, Sony Warner, parem de dublar as séries, pelo amor de Deus, Jeová, Buda, sei lá quem mais. Coisa irritante, quem não entender inglês ou não tiver saco de ler, não vê, simples horas. Parem de dublar as séries, tá chato pra caramba. Qualquer coisa, vamos trocar ideia, né, gente? A gente tá aqui pra isso, mas as séries vêm dando uma esquentada. Vamos ver como é que vão se desenrolar, viu? Bom, a nova Babilônia estreia hoje com um cenário belíssimo que é o Morro da Urca. A ocasião perfeita, vai ter uma festa em grande estilo. Mas o encontro vai ser um desastre. Vai mudar definitivamente a vida de Beatriz, que é feita pela Dora Pires, e Inês, que é feita pela Dani Esteves. Na comemoração do mercado da construtora Souza Rangel, as duas amigas de infância, não atual amigas, se reencontram. Para Inês vai ser uma dádiva. Para Beatriz, ela não tem demonstrado nenhum interesse em se aproximar e não um pouco indiferença ao desprezo da colega quando as duas se esbarram. Mal sabe ela que essa revista vai custar muito caro, porque Beatriz também vai viajando, feito por causa das mentes, cujo motorista, o Cristóvão, feito por Val Perret, ela mantém como amante. Para Beatriz não há limites, o desejo fala sempre mais alto. Mais tarde, na festa, Inês vai flagrar Beatriz aos beijos com o Cristóvão. Ele vai fazer um vídeo e vai chantagear a sua musa inspiradora. Embora racionalmente não se dê conta disso, Inês sempre quis ser como Beatriz. Aí começa uma relação de chantagem, vai ter muitas reviravoltas. A novela ela é escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Chimes Braga. Tem direção geral de Lucas Leandro de Carvalho e direção geral de Maria de Médicis. Promete, né? Com certeza, porque vamos combinar, Glória Pires, Adriana Esteves, fazendo novadas, é certeza de que ao menos o personagem vai ser bom. Carminha. Que a novela não seja boa, que o enredo não dê certo, mas o personagem vai ser bom. Carminha e Maria de Fátima juntas, é tudo de bom, né? Nessa vida. Com certeza. Acho que a Camila Pitanga nesse meio aí vai ficar apagadíssima. É, porque, bom, Camila Pitanga, entre as duas, já é mais fraca. A Águia vai ser uma mocinha. A mocinha sempre é mais, é uma personagem mais rasa, mais fraquinha. E aí bota de um lado, agora a outra grande Esteves, realmente. E vamos combinar que essa mocinha da Camila Pitanga, tudo pra ser clichê, né? Mora no morro, aquela mesma coisa de sempre. Ela tá no dinheiro dele, mas aí ele vai correr atrás dela. Isso é muito mais do mesmo. Pois é. Um dos grandes problemas das novelas, eu acho que atualmente, é essa coisa de ainda não ter esses padrões dramatúrgicos de mocinha tem que ser boazinha, tem que ser pobre, inocente e orgulhosa. E o mocinho pode até ser rico. a Lisa é pobre, mas assim, sabe? É sempre o homem que tem que ter o dinheiro pra tirar ela daquela vida de Cinderela. É. Sabe? É bem repetitivo. Enfim, inicialmente promete aí com essas duas. As duas também, a Fernandona lá e a Natália Tinder fazendo um casal, incrível, né? Incrível, eu quero super ver esse casal. Mas vamos ver como vai ser o desenvolvimento, porque Império também tinha me prometido muita coisa e depois eu me frustrei bastante. Pois é. Aquele final de sexta-feira, vamos combinar, né? Não, horrível. Horrível. Sem pé em cabeça. Olha que engraçado. Eu tava vendo o blog Morritos da Branca, não, o blog cômico, e eles estavam falando das coisas mais aleatórias, assim, porque eles começaram a fazer um resumo de coisas aleatórias, que a novela não soube nem explicar. Que começaram, não tiveram pé em cabeça, e entre todas elas, essa coisa do filho dele ser um vilão. É. Só que tentaram matar o filho dele. Como é que o vilão tentou se matar? Sabe? É muito. Uma situação muito. Enfim. Um diamante que quebra. Sabe? Uma loucura. E a Cora, assim, que morreu no meio do caminho. Que ela, até então, ela. Se era pra morrer, por que não morreu logo quando a outra teve que sair? Saiu, pois é. Aí ele falou que não, a personagem era fundamental pra história. Passou não sei quantos capítulos, ele matou a mulher. A personagem, pois é, não tem. Ó, eu acho assim, a Renan Silva, ele tem. Tem sérios problemas pra concluir a novela. Ele dá um gás e aí ele vai meio que se perdendo. É, primeira vez, né? Isso daí ele fez isso de uma forma bem escancarada. No capítulo de sexta ele tentou inovar demais, assim. Até acho, assim, válido, tipo, ai, não vamos terminar a novela com a mesma coisa de sempre, casamentos e gravidez. Mas, pô, você vai matar o principal personagem da novela, que é o cara mais carismático, que todo mundo gosta. E mais, matar, eu acho que a morte dele foi pior. Eu acho que seria interessante ele matar o mocinho, porque ele era um mocinho, um anti-herói, mas era um mocinho, era o protagonista da novela. Mas, assim, uma morte mal feita, sei lá, no enredo da história, sabe? Tipo, o filho matar ele, o filho que, teoricamente, era fascinado por ele, queria provar pra ele que era tão bom quanto ele, a aprovação dele, matar ele. Sabe, aquele Maurílio e o outro também, o pai, totalmente mal explicado. Não sei, eu achei, enfim, não gostei. E pra coroar o mau gosto, na última cena ele aparece como um fantasma na janela. Pois é, olha que ridículo. Me poupe, né? Enfim, para além de Império e para além de Babilônia. Ah, falando em novelas novas, você conseguiu ver alguma coisa da Sete Vidas? Sabe que eu não vi? Também? Uma novela que eu tô apostando porque, assim, pelo que eu ouvi a autora falando, pelo que eu vi a autora falando, a ideia é muito interessante, o tema é muito interessante, mas a novela é 6. Então, é complicado. Então, todas as opções da novela é 6. Para os assalariados brasileiros é difícil. Mas assim, eu acho que pode ser bacana. Eu não consegui ver ainda, infelizmente, nosso horário de jornalista é complicado pra ver a novela, mas assim, eu acho que pode dar certo. Assim, acho que é uma história bacana. Eu achei o enredo bem interessante mesmo. E ela é muito simples, ela parece muito simplesinha, sabe? Não é aquela novela que se propõe, absurda. Não é o Miral Ciro que quer fazer Miraculous Mirabolance, não. Ela pode ser bem realista, bem leve, assim. Eu acho que pode ser bem legal. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Tem bons atores. Só que eu não tô conseguindo acompanhar, infelizmente, pra dar uma opinião mais abalizada. Pareceu ser um enredo bem bacana e eu gosto muito dessa autora, dessa Lícia Manzo, que ela já fez aquela Vida da Gente, eu tinha gostado bastante. Enfim, para além disso, tem a novela das 7 aqui, que eu também tô trazendo uma novidade, que essa novela também tá muito louca, vamos combinar. A Samantha, Cláudia Raia, agora ela está lá no meio de um país fictício, chamado Maktube, enfim. Nos próximos capítulos da novela, a Paranormal vai ser obrigada a se casar com o rei e até ficará feliz com a ideia, mas descobrirá que faz parte de um imenso harém com outras mulheres de diversos países, todas mantidas reféns e à disposição do Mohamed, que é vivido pelo Igor Hickley. Em um plano arriscado, ela vai fugir com a ajuda de Pepito, né, seu fiel escudeiro, vivido pelo Conrado Caputo, e libertará as escravas, virando uma heroína internacional. Muito louco. Meu Deus. Novela das 7, né? Coisa de novela das 7. Totalmente nexo para que te quero. Sem noção total. Então é isso, gente. Mais uma edição do Feminino na Telinha chegando ao fim. Obrigada por vocês estarem sempre aqui com a gente. Continuamos esperando a opinião de vocês através do nosso Facebook, Feminine Além, no Twitter também. twitter.com/femininealem. A gente também está no Cabine Cultural, que sempre anuncia os nossos podcasts. Pode falar com a gente também por lá. E, como eu disse, agora também estamos no iTunes, diretamente, internacional. Chiquérrimas. Enfim, e vamos ter também um WordPress aí direcionado só pro nosso podcast. Mas enfim, lá no Feminina Além, sempre acessando por lá, o conteúdo vai estar disponível. Obrigada, Monique, como sempre. Obrigada, Boto, pessoal, até a próxima. Então, gente, como já anunciado aí nas nossas redes sociais, né, pelo Facebook, a Monique hoje foi a despedida dela aqui com a gente. A partir da próxima semana eu vou estar com outras duas apresentadoras, isso mesmo, vão ser três agora, para a bagunça ficar mais divertida ainda para vocês. Eu vou estar aqui com a Denise Gomes, jornalista também, e com a Drix Simon, que já é nossa colunista aqui no Cotidianas da Drix. O Cotidianas da Drix dela vai passar a ser ao vivo, né, entre aspas, aqui com a gente sempre. E nós vamos ganhar também uma nova colunista, Adriana Leão, que vai trazer as análises dela, das principais novelas brasileiras, tá certo? Beijo, beijo, tchau, tchau. E a Xuxa foi para a Record. Pois é. Quem diria?